Bem-vindo à Escola de Discípulos. Esta é a lição 14, módulo 2. Temos estudado sobre o caráter de um discípulo verdadeiro. Estamos vendo que há uma diferença grande entre o conceito de membro de igreja, que a religiosidade nos transmite, e o que a Bíblia diz sobre um verdadeiro membro do corpo de Cristo, um discípulo de Jesus. Nós não queremos caminhar como igreja, uma reunião de pessoas em busca do seu sonho, do seu projeto, da construção da sua vida, e tentando que Deus o abençoe, a abençoe. Nós queremos uma igreja, nós queremos viver o que a Bíblia ensina sobre igreja, e uma igreja que homens e mulheres, lavados pelo sangue de Jesus, estão caminhando cada dia mais debaixo do governo de Cristo, para verem resgatados em si mesmos a imagem e semelhança de Jesus, como discípulos fiéis e obedientes, cheios do caráter de Cristo. E para esta caminhada, nós temos estudado alguns elementos do caráter e hoje estudamos o fruto do Espírito Santo. Na verdade, a gente poderia usar a expressão o resultado do Espírito Santo dentro de nós. Porque o objetivo de Deus é formar em nós o caráter de Cristo, do seu Filho, que sejamos semelhantes a Ele. E isso só é possível mediante a obra do Espírito Santo dentro do nosso espírito, fazendo com que o novo homem, o homem espiritual, que nasceu de novo para Deus, seja mais forte e soberano sobre o homem velho, o homem carnal, a natureza pecaminosa, que deve viver na cruz todos os dias. Crucificada, nossa carne precisa ser crucificada todos os dias. Isso só é possível à medida que o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual, cresce no caráter de Cristo. E para isso é necessário que o Espírito Santo tenha plena liberdade. E quando ele tem plena liberdade dentro de nós, nós começamos a produzir frutos, que são as características de Deus reveladas em nós. E o fruto do Espírito Santo, ou como muitos também expressam, os frutos do Espírito Santo, são estes 9 elementos que lemos em Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Já vimos que é impossível nós acharmos que o Espírito Santo produz só 9 dons. O Espírito Santo, em todo o seu poder, sua grandeza, sua eternidade, e infinito como é, vai produzir infinitas manifestações, resultados, frutos. Mas aprove a Deus sistematizar para um processo didático favorável, eficaz para a sua igreja, colocar 9 dons. E neles nós podemos estudar características de Deus que precisam ser formadas em nós, que nos levam a ser verdadeiros discípulos e que são a base para a nossa vida cristã e para a manifestação de Deus nesta terra. Estes frutos, ou este fruto do Espírito Santo, manifesto de 9 formas distintas, aqui relacionadas, eles precisam ser vistos na vida de um discípulo. Estes frutos precisam crescer na vida de todo discípulo verdadeiro. Não é possível nós termos membros de igreja que se dizem cristãos, discípulos, mas que não produzem estes frutos. E é o que queremos estudar nesta lição. E para isso nós vamos ver o que é o fruto do Espírito e quais são estes frutos, como eles se manifestam em nós. Veja só um princípio simples. Deus, ele é pleno de amor. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ele é pleno de alegria, de paz, de fé, de longanimidade, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Ele é a própria paz. Ele é a alegria plena. Ele é tudo isso em plenitude, em perfeição. E ao vir habitar dentro de nós, semeia todas estas coisas em nós. E estas coisas vão crescendo no nosso espírito, dia após dia. Para crescer, precisam ser regadas pela água da palavra. Isso vai transformando nosso caráter, nosso ser, nossos valores, nossas palavras, nossas atitudes, nossas reações. E as pessoas à volta vão percebendo, vão vendo. Tem algo diferente nesta vida. Estes 9 elementos são reconhecidos como um fruto que nasce de Deus e que é plantado dentro de nós para produzir mais frutos. E isso se torna o testemunho visível da transformação e da edificação que vai ocorrendo na vida de um discípulo verdadeiro. É a consequência da habitação e da ação transformadora de Deus dentro de nós. Nós não podemos achar que os sinais de que alguém é convertido ou membro da igreja ou uma bênção sejam aquilo que ele produz, sejam os atos, as atividades, as produções de alguém. Não. O que prova que Deus está na minha vida, na sua vida, operando mesmo, é a manifestação destes frutos dia após dia. Não de forma plena de uma hora para outra, mas dia após dia. É um sinal evidente de que o poder de Deus nos selou como filhos legítimos e eternos. O fruto do Espírito é o selo de Deus para o testemunho público, honra e louvor, caminhada de sabedoria, vitórias, proclamação da aliança eterna com Deus. É algo que eu e você não temos como viver sem Ele. Eu não consigo viver a vida espiritual sem o Espírito Santo e, consequentemente, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é a manifestação, por consequência, de qualidades de Deus que vão brotando na vida de um legítimo discípulo de Jesus. São 9 frutos, mas como eu já disse, nós nunca poderemos limitar as consequências da presença do Espírito Santo na vida de um discípulo em apenas 9 dons. Mas estes 9 nos ajudam a compreender a vida que Deus tem para nós nesta terra. São qualidades vitais e multiplicadoras de Deus que vão se manifestando na vida de um discípulo. Agora lembre-se, de nada adianta eu ser cheio de dons, de filosofias, de costumes, de dogmas, se eu não manifestar estes sinais inconfundíveis da presença de Deus na minha vida. Eu posso até manifestar sinais evidentes da atuação de Deus em meu favor, ou de um carisma pessoal, de talentos naturais. Mas não terá tanto valor até que eu testemunhe com a minha vida a presença destas qualidades divinas como fruto do seu Espírito dentro do meu espírito, agindo e trabalhando livremente. E nós vamos ver estes 9 dons. Eu quero relembrar que nós estamos na primeira escalada, no primeiro degrau na escola de discípulos, do estudo dos 9 dons. Nós não vamos ter condições de, em uma lição, nos aprofundar em todos os dons. Mas o objetivo dessa lição é que eu e você saibamos que o Espírito Santo está vivendo dentro de nós e que ele manifesta esses frutos e que esses frutos vão alterar o nosso caráter, nossa conduta, nossos atos, nossas atitudes, nossas reações, nosso proceder. Isso será um testemunho do Evangelho de Jesus na minha vida. Isso vai se multiplicar em inúmeras outras ações de Deus na minha vida. Então nós vamos passar rapidamente pelos 9 dons para que você e eu saibamos e tenhamos claro na nossa mente, no nosso coração, alvos a buscarmos diante do Senhor. Primeiro fruto, o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, nós lemos assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O amor é a maior e a primeira manifestação de Deus na nossa vida. Começa porque Ele vem a nós e Ele entra na nossa vida por causa do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É o amor de Cristo que nos constrange. O primeiro elemento que se manifesta na minha vida, na sua vida, quando nos aproximamos do reino de Deus, é o amor de Deus. E assim também, o primeiro elemento que se manifestará na nossa vida, à medida que o caráter de Cristo vai sendo formado dentro de nós, é o amor. O amor por Deus e o amor pelos irmãos. O amor pelo próximo. O amor pelas pessoas que estão à nossa volta e até pelos nossos inimigos. Esta é uma característica radical que vai sendo vista dia após dia, num crescente, na vida de todo discípulo legítimo. É a primeira prova do Espírito Santo em nós. É a primeira prova do fruto, porque Ele é o dom supremo. Deus é amor. E sem amor, nada mais tem valor. Com amor, tudo se resolve. É importante que você pare e leia todo o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 13. Guarde bem isso. Se tivermos o amor frutificando na nossa vida, nós poderemos manifestar todas as outras 8 formas apresentadas nesse texto que lemos. Se não tivermos esta primeira, que é o amor, ou este primeiro fruto, chamado amor, nós não poderemos nunca manifestar nenhuma das outras formas ou nenhum dos outros frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo começa a experimentar o amor de Deus e passa a transmitir este amor. O amor lança fora todo o medo e nos leva a comunicar a palavra de Deus a todos em amor. As pessoas não querem mais uma religião. As pessoas não querem um discurso teológico. As pessoas não querem uma exortação de autoridade. As pessoas precisam de amor. E o Espírito Santo quer fluir na minha vida e na sua vida com amor. A obra do Espírito Santo em nós vai nos levando a enxergar todos e tudo com mais amor. A termos alegria, paciência, longanimidade, a termos todos os outros frutos por causa do amor. E esse é um exercício que eu e você precisamos fazer. Eu quero crescer no amor. Não importa que circunstância eu vou encontrar, não importa como eu vou me relacionar com alguém, eu quero viver cada instante da minha vida com mais amor. Eu posso pedir isso a Deus, porque Deus é amor. E Ele vai trabalhar na nossa vida e vai aumentar o amor de Deus em nós. Segundo fruto é a alegria. Lá no Salmo 16, verso 11, nós lemos assim: tu me farás conhecer a vereda da vida. Jesus é o caminho. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpétuas. O salmista declara de forma simples que, conhecendo o caminho, que nós sabemos que é Jesus, estando na presença dele, nós vamos ter plenitude de alegria. O mal desse século é a tristeza. E a tristeza estabelecida por um estado que os homens estão achando que é uma enfermidadezinha, que basta tomar um remédio, chamada depressão. Mas a tristeza, a depressão ou buraco, que é a mesma coisa, é apenas um estado pela ausência da alegria do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo vier e agir com poder e graça, haverá a alegria da sua presença. Eu e você, como discípulos, precisamos entender que Deus é alegre, e se Ele vem morar dentro de nós, nós nos tornaremos cheios de alegria. Ele nos faz viver a sua alegria. Ele nos faz levar a alegria verdadeira da salvação eterna e da vida plena a todos os outros. São características da natureza divina que crescem dentro de nós e podem ser compartilhadas com os outros. Eu preciso entender isso, que uma vez salvo em Cristo Jesus, eu posso me apropriar e desfrutar da alegria do Espírito Santo. É um fruto do Espírito. Agora veja só, em quais lugares os homens buscam alegria? Como que as pessoas, os jovens, os da terceira idade, os casais, os descasados, como eles estão buscando alegria? Muitos estão se casando novamente, correndo atrás de dinheiro, alguns querem aparecer na capa da revista, outros estão batalhando para ir a uma festa importante. As pessoas estão buscando alegria nas drogas, na bebida, nas mulheres, no sexo. De todas as formas, os homens estão correndo atrás de encontrar a alegria verdadeira. E eles até encontram uma alegria passageira, mas que custa muito caro. As pessoas querem ser felizes, mas a verdadeira alegria é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Eu e você precisamos entender isso. Eu e você temos que buscar mais e mais o Espírito Santo, porque Ele nos encherá de verdadeira alegria. Terceiro fruto, a paz. Salmo 29, verso 11, nós lemos: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Esse é um decreto de Deus. Você pode ter certeza, se você vivia sem paz, você vai viver cheio de paz. Não precisa nem a circunstância ser mudada. O que vai acontecer é que Deus vai colocando paz no nosso coração. A paz de Cristo vai reinando no nosso ser, porque é um fruto do Espírito. Mas veja só, quem vive cheio do amor pode ser alegre. Quem é alegre verdadeiramente pode viver em paz. Deus está restaurando em nós o seu propósito, meu irmão. Já vimos, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Assim como Jesus é o príncipe da paz, Ele quer que cada um dos seus filhos sejam cheios de paz. Você e eu podemos desfrutar de paz. Seja o que for que vem no dia seguinte, no minuto seguinte, seja o que for que você esteja vivendo hoje, você pode desfrutar de paz. Porque você pode viver a alegria do Senhor, que vem de dentro, não vem de fora. Porque o amor de Deus vive dentro de nós. Esse mundo é tempestuoso, atribulado, mas o Senhor quer nos encher de paz e paz verdadeira. Quando temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós, temos paz em qualquer situação e para toda direção. A paz de Cristo se torna o nosso árbitro, nosso prumo, nossa condição de avaliação correta. Quantas orações, meu irmão, são feitas com desespero, sem paz? Quanta busca é desastrosa porque é sem a paz de Deus? Como o Senhor quer nos encher de paz. Como Ele quer nos fazer viver em plena paz. Creia nisso. Busque isso. Se encha do Espírito Santo. E você se enchará cada dia mais de um fruto que é a paz. Nós temos duas palavras aqui que expressam paz. A palavra no hebraico, shalom, que é muito mais do que ter alguma coisa. E é muito mais do que a ausência de problemas. A palavra hebraica para paz, que é shalom, significa paz e prosperidade. Paz e ausência de necessidades. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. No grego, nós temos a palavra eirene. A paz do Senhor como evidência do fruto do Espírito é mencionada no Novo Testamento com esta palavra eirene, que tem o significado de aquilo que havia sido destruído, separado e agora está restaurado. A paz de Cristo é a restauração do seu propósito em nós. A comunhão com o Senhor, a presença de Deus que havia sido destruída, agora é restaurada, porque agora nós vivemos em paz, em eirene, em shalom, em um dos frutos do Espírito. E este fruto se multiplica em nós e alcança outros. Há um irmão, William Barclay, que diz o seguinte: paz significa não somente estarmos livres de problemas, mas cheios de toda a bondade. Quarto fruto do Espírito, longanimidade. Longanimidade é paciência, é saber esperar. Há uma música no CD infantil do Asaf, em que as crianças cantam: longanimidade é paciência, é saber esperar. Sempre que você quiser se lembrar do que é longanimidade, lembre-se dessa música: é paciência, é saber esperar. Sempre que você e eu estivermos ansiosos, está difícil esperar, aguardar, ou chegar, ou aguardar a nossa vez na fila, lembre-se disso: Espírito Santo, dá-me mais do teu fruto, longanimidade. Eu quero aprender a esperar. É simples. Se eu estou cheio de amor, eu posso viver em alegria plena. Se eu estou alegre, eu posso viver em paz. Se eu estou em paz, eu posso esperar. O Espírito do Senhor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pode vir sobre nós e ter liberdade no nosso espírito, e Ele nos enche de paz, e essa paz nos leva a esperar, sem afobação, sem ansiedade. Porque se eu tomar atitudes sem paz, sem longanimidade, sem saber esperar, eu tomo atitudes precipitadas e eu corro o risco de errar sempre. Deus quer que saibamos esperar, porque aqueles que esperam nele renovam as suas forças. Está escrito lá em Isaías 40, 31. Mas aqueles que não esperam nele têm que sair desesperados para ver se conseguem e acabam resolvendo e tomando atitudes erradas e aí precisam trabalhar e se esforçar e correr atrás. E aí o peso é maior ainda. Saber esperar é uma virtude do Espírito Santo que se manifesta em nós como fruto. Você e eu, que somos agora discípulos de Jesus, precisamos ter este entendimento, esta consciência. Eu preciso manifestar este fruto. Vou aprender a esperar. Lembre-se que o fruto é dele, não é nosso. Não é uma capacidade que eu ganho e agora eu sou capaz de esperar. Não, é uma manifestação do Espírito Santo. Na hora em que eu e você estamos ansiosos, afobados e não estamos querendo esperar, nós podemos clamar por Ele, falar: Espírito Santo, eu vou me encher de Ti, porque Tu és aquele que me faz esperar, ser longânimo. As aflições que nós vivemos podem nos levar a uma vida estressada, cheia de ansiedades. Mas o Senhor vem para nos fazer pacientes. Está lá escrito em Salmo 34. O Senhor nos faz esperar com paciência. Um verdadeiro discípulo não pode continuar sendo uma pessoa impaciente. O fruto do Espírito precisa se manifestar tornando-nos longânimos. Jesus nos dá o modelo e a ordenança. e o Espírito Santo materializa isso em nós. Quinto fruto, benignidade. Em Provérbios 3, capítulo 3, verso 3, nós lemos assim: não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. É uma ordenança do Senhor. Eu preciso ser benigno. E benignidade é delicadeza, suavidade, gentileza, carinho. Ser benigno é tudo isso e mais ainda. Como nós precisamos ser benignos? Principalmente com os de nossa casa. Ser benigno é decidir ser bondoso. É decidir ser agradável. É decidir ser mais suave, mais gentil, mais delicado. O Espírito Santo faz isso em nós. Lembre-se que não é uma capacidade nossa, é uma manifestação do Espírito Santo. Nós estamos estudando, não é que todo crente tinha que ter isso, não. É que todo discípulo vai buscar viver assim, com este fruto do Espírito. É Ele, o Espírito Santo, que tem todo o interesse em que nós vivamos cada dia melhor, na comunhão, nos relacionamentos. Isso é tanto para a nossa vida na igreja, quanto nossa família, casamento, trabalho, vizinhança. Sermos pessoas benignas, pessoas agradáveis, gentis, pessoas disponíveis, pessoas suaves, carinhosas, delicadas. Veja o que Jesus ensina lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso 43, nós lemos assim: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu e você precisamos ser pessoas agradáveis. E eu confesso que o Espírito Santo está trabalhando isso na minha vida e eu preciso prestar atenção nisso. É natural de cada um de nós, se alguém vem com arrogância, com estupidez, a gente logo quer colocar os limites, colocar o prumo. Eu me lembro que eu entrei num táxi e o motorista estava muito nervoso, muito não sei o quê, e a minha vontade foi dizer a ele assim: você quer que eu desça do táxi? E aí o Espírito Santo falou comigo assim: por que você não olha para ele com amor? Por que você não se torna o agente que vai levar embora o estresse, a amargura, o cansaço que ele tem agora? Por que você não ministra a ele com amor? Por que você não se torna gentil, delicado, suave para com ele? E aquilo foi uma lição para mim. Algo que me fez me envergonhar diante do Senhor e pedir: me perdoa, Senhor, porque eu tenho sido muito legalista, muito cobrador, muito justo. E eu preciso ser mais benigno para com todos. Esse é um desafio meu e seu, irmão. Sexto fruto, bondade. Em Romanos, capítulo 15, verso 14, nós lemos assim: eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Paulo está falando de algo que aqueles irmãos em Roma tinham que saber: nós precisamos estar cheios de bondade. Enquanto a benignidade é a disposição em ser bondoso, gentil, atencioso, a bondade é o poder de fazer o bem. Este fazer o bem tanto pode significar dar um doce ou um brinquedo a uma criança carente, roupas a alguém que sente frio, ou até mesmo o castigo a um filho que desobedeceu. Fazer o bem, fazer o que será bom para alguém, não segundo o nosso conceito, mas segundo a benignidade do Espírito Santo que está dentro de nós. Eu quero ser benigno, bondoso, delicado, amoroso, gentil, e então eu vou fazer o bem, eu vou fazer algo bom para alguém, mesmo que isso seja uma disciplina. Mesmo que o bom ou o bem que eu vou fazer a alguém é lhe dizer não, mas fazê-lo pela benignidade de Deus em mim. Enquanto na benignidade eu decido reagir sendo gentil, na bondade eu decido agir executando o bem, executando o que será bom. E este bom não significa apenas um sentimento da alma. Ah, isso é bom. Ah, fulano é bom. Ah, esse produto é bom. Mas significa aquilo que é necessário para que a justiça de Deus, para que Jesus se estabeleça numa vida, numa circunstância. Este é o fruto do Espírito que nos leva a gerarmos benefícios para aqueles que estão ao nosso alcance. A benignidade é a reação. A bondade é a ação energizada. Misericórdia, atos de bondade, graça, devoção, serviço. Todas estas palavras são ações da bondade de Deus em nós e através de nós. Um discípulo verdadeiro sempre estará pronto para ser benigno. Se o Espírito Santo tem liberdade na vida de um discípulo, ele estará pronto para ser benigno. Mas também estará disposto a agir com bondade para executar algo que gera benefício para os outros. Sétimo fruto, fidelidade. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, o Senhor diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer está diretamente relacionado a ser fiel, à fidelidade. Alguém que age independente das circunstâncias, firmado no que a palavra declara, esse é alguém fiel à palavra. Porém, a fidelidade vai mais do que isso, além disto. Esta fé, ou esta fidelidade, que é um fruto do Espírito Santo, leva um discípulo a se tornar aliançado, fiel. Eu creio, eu tenho fé, portanto eu posso ser fiel. A fidelidade é uma ação concreta de perseverança, independente das circunstâncias. E perseverança por causa da convicção do caminho certo, do que crê, da fé que tem. Convicção por causa dos resultados de Deus, que virão. A fé é um fruto do Espírito Santo. E como lemos em tantos textos, a fidelidade, que é a ação contínua da fé, é um fruto que tem que estar presente na minha vida e na sua vida. Nós não nascemos de novo cheios deste fruto. Nós recebemos o Espírito Santo quando nascemos de novo. E no processo de santificação, dia após dia, nós vamos buscando estes frutos. A infidelidade gera destruição e morte. Os atos de infidelidade são consequência da falta de conhecimento e convicção do caminho certo, das decisões de vida plena. Se eu não sei, se eu não conheço, se eu não li, se eu não aprendi, se eu não tenho fé, eu tomo outros rumos, eu tomo minhas decisões. E não importa o que vem à minha frente, se precisar, eu passo por cima, eu viro à direita, eu viro à esquerda, eu deixo de ser fiel. Não importa com quem, eu preciso resolver minha vida. Assim é a vida de um ímpio. Mas aquele que agora tem fé na palavra de Deus pode ser fiel, pode viver em fidelidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nós lemos como os homens de hoje são. E o Espírito Santo nos revela que o império das trevas está fazendo com que os homens sejam exatamente o oposto da fidelidade. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos entender e glorificar a Deus que a palavra do Senhor nos diz que eu e você, como discípulos lavados pelo sangue de Jesus, e qualquer outra pessoa que vier para o reino de Deus, que crê em Jesus Cristo, nos tornaremos fiéis, homens e mulheres de fidelidade, de fé, de aliança. Oitavo fruto do Espírito, mansidão. Lá em Mateus, Jesus declara: aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão, muitas vezes, está relacionada a uma fraqueza. Nós já vimos isso nas lições anteriores. Alguém que é manso, tímido, pacato, bobo, tolo, lerdo. Mas a mansidão de Jesus diz respeito a um caráter, um fruto maravilhoso, uma qualidade de Deus em nós. Jesus declara que ele é manso e humilde. E ele nos diz claramente que nós precisamos ser como ele é. Ele era cheio do Espírito. E essa mansidão não tem nada a ver com a fraqueza humana. Tem a ver com o poder do Espírito Santo em nós. Eu não preciso reagir estupidamente. Eu não preciso reagir com medo. Eu não preciso reagir com impaciência. Eu não preciso reagir com estupidez, afoito, porque eu estou cheio do amor, da paz, da alegria. Eu estou cheio da fé no projeto de Deus na minha vida, no trilho do Senhor no qual eu estou caminhando. Então eu não tenho o que temer. O verdadeiro amor lançou fora todo medo. Eu não tenho o que temer. Portanto, eu não preciso reagir sem mansidão. É um exercício contínuo para mim e você na vida cristã. A mansidão é a capacidade de reagir com amor, brandura, gentileza, paz, sabedoria, prudência, calma, assim como a benignidade. Enquanto a humildade é a disposição para agir de forma suave, correta, pacífica, a mansidão é o treino da nossa alma para reagir como Jesus. Se eu começo a reagir como Jesus, eu vou manifestar o fruto da mansidão. E lá em Mateus 5, verso 5, nós lemos que os mansos conquistam, os mansos herdam a terra. Nono fruto do Espírito, domínio próprio. Deus é o único ser que tem o controle completo de todas as coisas. Ele é perfeito. O fruto do Espírito, domínio próprio, expressa a plenitude do poder de Deus como governador supremo de todo o universo, de toda a eternidade. Este poder, este fruto divino, deverá ser visto de forma crescente na vida de cada discípulo. O Senhor quer atuar em nós a fim de que sejamos pessoas que governam bem todas as coisas, que têm domínio próprio, que se governam bem. Dominar os vícios, os pecados, a impureza, a boca, os maus hábitos, as fraquezas, as manias. O Espírito Santo vem trazer sobre mim e sobre você um poder manifesto que gera um fruto chamado domínio próprio e que nos ajuda cada dia mais a vencer estas coisas, a sermos vitoriosos em tudo. O Espírito Santo veio habitar dentro de mim e de você para nos fazer vitoriosos, nos tornando cada dia mais semelhantes a Jesus. E os seus frutos precisam ser buscados, desfrutados E eles precisam se multiplicar na nossa vida, porque eles alimentarão milhares de outras pessoas à nossa volta. Seja cheio do Espírito Santo. Nós nos aprofundaremos no estudo dos dons do Espírito mais adiante na escola. Mas hoje você já tem um conjunto de elementos preciosos para ir para diante do Senhor e buscar dele enchimento do Espírito Santo. Leia toda a apostila, o resumo, lá na última folha, faça as tarefas da semana, meditando, motivo de oração, memorizando o texto, e ainda ouça o material complementar, que vai te ajudar a ampliar o entendimento sobre os frutos do Espírito Santo. Deus continue abençoando sua vida, discípulo amado.